de revista. Agora é moda pichar a vida de artista. Agora é moda bionicar o corpo inteiro. Agora é moda culpar o mercado estrangeiro. Chega depois da hora marcada, chique.